Você está ouvindo o clique dos segundos de um relógio. 10 segundos, 15, 20. Já se passaram 30 segundos. O tempo não para. Este tempo que já passou não volta mais. Nunca mais. Por isso precisa ser bem vivido. E você deseja isto. Viver bem cada segundo da sua vida. O que define o que você é hoje, ou o que você pode ser hoje, é o seu futuro, não o seu passado. Olhe para frente. Não planeje mais nada baseado no seu passado. Planeje baseado no seu futuro. Um futuro que pode ser maravilhoso, porque a partir de agora, você está no exercício da alegria. Você começa agora um treinamento, um curso, uma ministração que pode mudar sua vida. Esse tempo é muito precioso. É talvez o tempo mais importante de toda a sua vida. O que está em jogo agora não é apenas o seu conhecimento. Você não está apenas aprendendo algumas coisas novas em um novo curso. Você está tratando de você, da sua alma, do seu espírito. Sendo tão importante assim esse tempo, é imprescindível que você esteja totalmente concentrado. Não prossiga ouvindo mais nada se você não puder se desligar totalmente de tudo durante os próximos 60 minutos. Esteja sozinho em uma sala, ou em casa, ou no carro. Tenha certeza de que ninguém vai te incomodar ou te chamar para nada. Siga rigorosamente esta orientação para que você obtenha sucesso neste curso. Preste atenção ainda em uma segunda orientação básica. Não tenha preconceitos. Deixe de lado tudo o que você sabe, tudo o que você crê, tudo o que você não crê, e receba o que vai ser ministrado aqui. Se não houver nenhuma barreira de preconceitos, ou de eu acho, eu penso, você terá muito mais proveito. No final, se você não tiver atingido o objetivo desta ministração, aí sim você evoca novamente seus conceitos e conhecimentos. Faça tudo o que for pedido. Repita em voz alta quando for solicitado. Responda para você mesmo, sempre em voz alta, tudo o que for perguntado. Se coloque sempre na posição de um treinando, nunca na posição de um observador ou de um crítico. Repito, no final, se você não tiver atingido o objetivo deste curso, aí sim você poderá ser apenas um observador ou um crítico. Todas estas orientações são para o seu total aproveitamento. Lembre-se, estamos tratando de algo muito importante. O que é mais importante em todo esse mundo agora? O seu coração. Feche seus olhos. Relaxe. Descruze seus braços, suas pernas. Se for necessário, pare um pouquinho. Vai, troque de roupa, coloque algo bem confortável. Feche os seus olhos. Quero que você pense em sua vida. Não pense negativamente. Pense apenas em você e no que o seu coração precisa. Calma, tranquilidade, paz. Descanso. Você deseja isto. E a partir de agora, nós dois estamos entrando em um momento de reconhecimento de uma necessidade, de um desejo, de um sonho. Paz. Alegria verdadeira. Nós vamos caminhar por algum tempo em uma estrada que te leva a tudo isso. Seus olhos continuarão fechados em todo o tempo. Respire bem fundo. Uma, duas, três vezes. Solte o ar com muita vontade. Mova os seus ombros. Gire suavemente sua cabeça. Sinta-se mais relaxado. Houve um homem que viveu há mais de 3.000 anos atrás. Um poeta. Poderoso no seu reino e poeta, ele era o rei. Certo dia, escreveu uma poesia expressando toda a angústia da sua alma. Ele passava por um conflito intenso, talvez como o que você enfrenta. Ouça, ouça essa poesia. Enquanto a música estiver tocando, entre nesta história. Mergulhe totalmente na melodia, nos acordes. Viva esta poesia do rei Davi.